Alô? Chegou? Valeu, irmão. Obrigado. Acorda, Chuiz. Alô? Ué, irmão, já tá geral lá embaixo? Tudo certo, irmão. O carro tá lá embaixo. Tudo errado. Procure, irmão. No love, no love. No love, no love. No love, no love. Ooh, yeah. All hail to the Ruby King, yeah. Preto morre, BM se delicia. Morador não denuncia e o gueto se silencia. Fui condenado por não silenciadores. Mato calado minhas canetas em silenciadores. Fui humilhado durante minha vida inteira. Antes deles saberem do monstro que criaram. Do que adianta ser umas violas correndo na esteira. Se na rua eu caminhei e eles não me alcançaram. Tentaram, até correram, mas só que não conseguiram. É só porque eu permito que vocês respiram. Dedos me apontaram, deuses me escolheram. Os que desacreditaram atualmente se fuderam. Sinceramente eu não escolhi ser o escolhido. Eu escolhi ser a escolha. Se vocês não perceberam, me receberam no Olimpo e me coroaram lendário pelo dom que no meu nascimento eles me conceberam. Quem planta colhera apenas colhera iras de solidão. Solidão porque tu ainda respira. Células desses corpos se transformaram em cédulas. Vocês viraram porcos e eu cansei de cuspir pérolas. Levei seus passos dias antes da manhã com rimas diamante contra seus dias e pão. Hip hop na terra do Peter Pan. Vocês acham que vão sozinho dentro do avião da TAM. A guerra é contra as drogas, então é contra a cena. Quando o protagonista rima, ninguém contra a cena. Resolvendo vários problemas na pista e reza pro seu nome não aparecer na minha lista. As palavras me procuram com vergonha de serem utilizadas por caras tão iniciantes. Trato elas com carinho quando eu rimo elas se orgulham por eu fazer algo nunca visto antes. Seremos inabaláveis para sempre. Seguimos inabaláveis para sempre. Seguimos inabaláveis para sempre. Chega de sermos invisíveis. Seguimos inabaláveis para sempre. Seremos inabaláveis para sempre. Seremos inabaláveis para sempre. Hora de sermos invencíveis. No love, no love, ooh. No love, no love, No love, no love, ooh, yeah. All hail to the Ruby King, yeah. Hoje minha coroa é minha rainha, mano. Eu tô tentando ser o futuro dela. Eu vou tirar meu reino da miséria, mano. Me chame de futuro da favela. Pela primeira vez eu sou a toxina. É só me contrair que eu te curo. Me chame de favela do futuro, mano. Droga só na zona sua que vendemos rima. As pessoas ao redor parecem manequins. Olhar os seres humanos já é depressivo. Se exibindo por pagar mil reais no jeans. Quem sai da moda por isso eu prefiro comprar livros. A caneta é um volante, não seja iniciante. Pra evitar tragédia se tu beber não dirija. Realidade tá chatando e o meu novo WhatsApp a partir de hoje é um tabuleiro Ouija. Nunca fale tipo 007. Sou o inimigo 666, dominando o mundo tipo a internet. Antes do apocalipse, maia numa lua cheia. Antes que essa noite caia, eu quero pensar na minha vida e entender o porquê de tanta inveja desses manos. Pra que depois que a noite caia, eu chegue de pé na porta, descarregando linhas invejáveis desses manos. No love, no love, ooh. No love, no love, No love, no love, ooh. All hail to the Ruby King, yeah. Que eu não vou viver pra sempre. Quem disse que eu não vou viver pra sempre? Quem diz? Lotando carros por onde passa. E o mais importante, luta na geladeira de carro. Essa carregando peso para alimentar pessoas. Hoje carregando peso de inspirar pessoas. Teu sonho realizado, vê que não era só um sonho. Bebendo e comemorando meus cães e do meu irmão, eu te afirmo. Só os beats vão me assassinar, afinal. Na sirene no que digo, bom sinal. Inabalável, estremida até pela morte. De onde viemos, minha mano, quer escrever sem algo pro coração bater mais forte. Som de bandido que a bandida ama. Pondo dinheiro na mão da dona Ana. Aumentou tudo papo reto. O mundo me criou. Se nós falar que vai ganhar, fica atento, nós já ganhou. E os criadores são os criados. Duvidaram até onde rap ia. Hoje tipo terapia. Fiz irmão tomando tiro, fiz irmão tomando soco. Eu vi tomar o que era nosso. Nós tomar pra nós de novo. Nós tomar pra nós em dobro. Se vocês tramarem, é choro. Vi o mal chamar em coro. Que eu cantando junto. Querem minha alma só por lazer. Ou por fazer o que eles não podem fazer. Me odeiam, tipo. Deixei a mina dele satisfeita, me amo. Tipo, deixei a mina dele satisfeita. Brasil, armas russas, menor de canela russa. Bala lá, tudo dum, transformando a cidade na porra da montanha russa. Pessoa aí cheia de problema, ou pessoas que são o problema. Então, progresso pra mim, progresso pra tu. Uma Erika pra mim, uma Erika pra tu. Tipo, Erika Badu. Que diz